Boyzinho, o rei da bregadeira. E MC Ciclope. Escute, escute. Fumando, vendendo, lucrando, baforando com os amigos da boca. Lucanas, aguarde, bandido, plantão foi sofrido, então vamos brindar. Ela quer um lance escondido, romance proibido, da novinha tá louca. Se descobre que eu sou bandido, ela senta com força querendo me dar. Ai, tá linda, queda foi os amigos da boca. Aguarde, bandido, plantão foi sofrido, então vamos brindar. Ela quer um lance escondido, romance proibido, da novinha tá louca. Se descobre que eu sou bandido, ela se tá com força querendo me dar. Ai, tá linda, queda pois a minha da boca. Amiguinho da boca.